Vamos buscar o Sebastião. Eles nunca mais vêm. Finalmente! E mesmo a tempo! Eu tenho de ir ao palácio e estou cheio de pressa! Fica na minha cabeça! Antes que a moto arrefeça! Mas porquê que estás com tanta pressa? Bem, Ariel, faz hoje 25 anos que eu sou o conselheiro do rei! Ele deve ter uma bela surpresa só para mim! Tenho de me livrar daquela coisa ridícula! Não diz com a sala do trono. Mas... Sim, eu sei que foram os Lulas que me deram e acho que o fizeram só para se livrarem dela. Eu estou aqui. Pois estás. Então, majestade, não é preciso armar-se inocente ao pé de mim. Lembra-se do que aconteceu 25 anos atrás? Oh, sim, já me lembro. É o aniversário da grande invasão dos vermes. Sim? Não! Isso foi há 24 anos. Eram vermes por tudo quanto era lugar. A grande invasão foi um ano a seguir a nomeação de alguém muito especial. Oh, sim. Pois claro, quase me esquecia. Sebastião, muitos parabéns. Lembrou-se, Vossa Majestade. Sebastião, é com enorme prazer que te ofereço esta linda taça como recompensa pelos teus serviços. Oh, Vossa Majestade, obrigado. Mas, Majestade... Não sejas tagarela, Zeca. Como vês, o Sebastião ficou muito feliz. Ana, vá, bom, digam lá o que é que acham. É grande? Aham, pois é. Traquina, já viste bem a minha sorte? Já, ganda presente. Vamos ao vale à procura de diamantes. Bora lá. E vamos demorar muito, Ariel? Uma meia hora. É muito, pá. A taça vem comigo. Sabes, Ariel, sempre que nos metemos em aventuras, um de nós, principalmente eu, arranja um sarilho. Eu sei, por isso é que se chamam aventuras. Cuidado! Nunca na minha vida tinha dormido assim. Olha, Flounder. Há imensos diamantes ali dentro. Mas não foram os diamantes que gritaram. Ah, não. Foi só o vento. A passar pelo buraco. Ariel, não sei porquê, mas tens de arranjar sempre desculpa para os barulhos assustadores. Oh, isto é muito perigoso, Ariel. Perigoso? É emocionante. Anda. Ariel, tu não podes entrar. Já te disse mais de 1000 vezes. Oh, Flounder, se tivesses barba, eras o meu pai. Viva um bocadinho. Um bocadão era melhor. Esperem por nós. Fujam! Sebastião, partiste alguma coisa? Não, o meu troféu está bem. Ah, por ali não conseguimos sair. Estamos presos. Olha, ainda bem que eu trouxe o troféu. Nós só temos que explorar as cavernas e encontrar outra saída. Está tudo bem. Lá vamos nós outra vez. Oh, tem calma, tem calma, tem calma. Oh, my God. buraco! Se eu nadar, sim. Mas que raio de coisa era aquela? A minha taça! Deve de ser, Sebastião. Não podias ter atirado uma pedra ou um búzio? Deve de ser a minha taça! Sebastião, desculpa. O rei fez a de propósito só para mim. Ele passou semanas, meses, anos a pensar na melhor forma de a oferecer. E agora já não existe. Oh, olhem. Uau, eles brilham mesmo. Não mais do que o meu troféu. Olha. Eu já pedi desculpa. Pois foi. Mas agora não tenho nada. Quero o meu troféu. Dava para sair se eu fosse uma cobra. Vá lá! Ajudem-me! Sebastião! Mexe-me essas patas! Bem, eu aprendi uma lição com esta aventura. Qual é? Eu nunca mais faço explorações com o Traquina, especialmente se tiver um troféu a meu lado. Estou preocupada. Estou cheia de medo. Tu tens medo? Isto é mesmo um grande problema. O que é que fazemos? Sinto-me doente. É aqui que te dói? É o meu corpo. Estou mal, diz. Flander, vem cá! Tu viste aquilo? Ele ficou mais forte e muito maior! E peludo! Esperem, eu ouvi falar nisto! Quem for mordido por um lobby-peixe transforma-se num lobby-peixe. Oh, não! Lobby-peixe! O peixe para nos livrarmos dele! Oh, pobre Flander, isto é terrível! Eu sei como é, Ariel. Senti o mesmo quando o Traquina estragou o meu troféu. Se tu falas outra vez no troféu, eu dou um grito! Troféu! Vamos apanhar o peixe! Ei, esfregar o chão com ele! Vamos! Vamos apanhar o peixe! Não, amigos, talvez a vidente saiba a cura para o lobby peixe. Tu não me aborreças com a vidente! Nós vamos apanhar o peixe! Siga-me! Oh, Ariel, agora é que tu me tramaste. Ariel, se nós encontrarmos a cura para o Lobby Peixe, o Traquina não pode fazer o mesmo que fez o meu troféu. Ah, Sebastião, o Flounder está em apuros. Era bom se tu parasses com as lamúrias. E era bom se o Traquina não partisse todos os troféus que me oferecem. Se tu não te calas com a história do troféu, eu nunca mais te falo. Fixe! Fixe! Agora acabaram-se os oivos. Ariel! Estás preso. Se ele se transformar num lobo-peixe, atiramo-lo para dentro do abismo sem fim. Flounder nunca me vai perdoar por o ter transformado num lobo-peixe. Ah, bom. Ainda bem que o Traquina não me perdoa por não lhe perdoar ter estragado o meu troféu. Agora vou ter menos troféus e mais tempo livre. Tchau, Traquina. Agora eu já não brinco. E ele já não me diz. És muito fixe. Mas é. E cenas assim. E eu já não levo com aquilo do zap, dap, dap, zap, dup, dap, só para ver se me anima. Eu nunca perdoarei aos campônios. Chamaste-me bruxa e disseste que eu era uma fraude. Aqueles campônios gostam mesmo de perseguir coisas. Eu nunca te darei a cura. A aldeia vai viver para sempre com a maldição do lobo-peixe. Ixi, acordou com a barbatana de fora. Desculpa. O que é que queres? Não digas. Queres saber o teu futuro? Não. O que eu quero é... Cala-te. Tu estás aqui para falar com alguém do teu passado? Mais ou menos. Espera. Tu queres saber a cura para o grande lobo-peixe? Sim. Pois, só podia ser, eu sabia. Ver o futuro, o passado, curar o lobo-peixe, ser vidente é uma sensaboria. O problema do Flounder é... Cala-te! Não digas mais. Foi esse que ficou transformado em lobo-peixe, verdade? Foi. Nós seguimos o campónio até aqui e ouvimos a conversa. Os campónios são patetas! Já que eles me trataram mal, eu recuso-me a tratar a maldição do lobo-peixe. Assim é muito mais justo, não achas? Mas nós não somos da aldeia. E o Flounder é... Bem, ele é... Espera. Um amigo, verdade? Vocês são bons amigos. Sim. Menos eu e ele. Pois. Eu tive amigos e bons. Então compreende. Os campônios correram como eles todos. Eu não sabia. Mas o Flounder precisa muito da sua ajuda. Eu estou convosco. E vou ajudar-vos. Só para os aborrecer. Aproximem-se, amiguinhos do Flanders. Flounder? Não interessa. Há muito tempo, uma bruxa malvada lançou um feitiço sobre a aldeia. Só há uma cura. O vosso amigo vai ser banhado numa nuvem de prata. E a maldição do lobo-peixe deixará de existir. Por acaso tens alguma cura para um troféu estragado? Vamos empurrá-lo para o abismo sem fim. Adeus, cabeça de atum. Sentiram, vá lá! Oh, não, por favor, vá lá! Eu... A vidente disse que nós precisávamos de prata para curar o Flounder. Na bola de cristal aquilo parecia ser magia. Ou seria uma espécie de espuma? Não, mas era como se estivesse... viva. Tens razão, Ariel. Fez-me lembrar uma certa coisa. Olha, este cardume parece prata. Ariel, nós não vamos curar o Flounder com um cardume. A vidente disse que a nuvem era de prata. Pois é, peixes de prata. Mais! Mas se fizermos mais força, conseguimos! Esperem! Eu tenho a cura! Estes peixes de prata fazem com que o lobo-peixe volte ao normal. Conseguimos curar, ele vai conseguir sair. Flounder, perdoas-me? Claro que sim. É o costume. É, o que é que se passa com eles? Não me digas que... Sim, ainda estão com a parvoíce do troféu? Vocês não veem? Ver o quê? Como é tão fácil perdoar. Mas, o troféu! Eu transformei o Flounder num grande lobo-peixe e ele perdoou-me. Bem... Um troféu não é mais importante do que a nossa amizade. Eu tenho sido um bocadinho... seca. Traquina. Eu te perdoo. O troféu até nem era grande coisa. Foram os lulas que o ofereceram ao pai da Ariel. Aquilo era tão piroso que ficou para ti. Ai, ai. Majestade, que história é essa que eu ouvi acerca dos lulas? Se nós fomos apanhados... Sim, Zeca, fomos. Sim, Majestade? Desculpa, Sebastião. Perdoas-me. Bem, não consigo. Vou pensar um coche. Muito bem, Majestade. Assim é bem melhor, certo? Não há ninguém como tu, Sebastião.